porra. Entende, meu bem. 01, né? 02, porra. Entende, meu bem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. Passo, passo, passo, passo. Vapo, vapo, vapo. Passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo trem. Passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo trem. Nós é a tropa do 01 que faz sucesso com as meninas. 01, né? 02, cê sempre primeiro da fila. E falando em filhinha, vai fazer a filha indiana. Que o trem bala tá passando, embarcando na sua chana. Vai tomando uma botada encaixada muito brava, mas se não se apaixona. Vai tomando uma botada encaixada muito brava, mas se não se apaixona. Vai tomando uma botada encaixada muito brava, mas se não se apaixona. Vai tomando uma botada encaixada muito brava, mas se não se apaixona. Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? Que DJ Douglas, vai, é ele de novo, véi. Eu dou direção do que eu te falo, bebê. Eu nunca deixo pra depois, eu marquei com você. Vou te ver, pode crer, mulher. Hoje vai ser nós dois. Enquanto tá de papo nela, tá queimacha e já foi. Agora ela tá ciente, é 01, né? 02. Enquanto tá de papo nela, tá queimacha e já foi. Agora ela tá ciente, é 01, né? 02. Papo nela, tá queimacha e já foi. Agora ela tá ciente, é 01, né? 02. 01, né? 02, porra. Entende, meu bem. 01, né? 02, porra. Entende, meu bem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. É o famoso vapo, vapo na xereca, passo trem. Passo, passo, passo, passo. Vapo, vapo, vapo. Passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo trem. Passo, passo, passo, passo, passo, passo, passo trem. Nós é a tropa do 01 que faz sucesso com as meninas. 01, né? 02, cê sempre primeiro da fila. E falando em filhinha, vai fazer a filha indiana. Que o trem bala tá passando, embarcando na sua chana. Vai tomando uma botada encaixada muito brava, mas se não se apaixona. Vai tomando